está aberto. Tá chegando um cliente em desespero, seja bem-vindo ao mundo novo. 1, 2, 3, 4, play. 3 MCs na levada e um DJ no comando, riscando, levando o entretenimento para os quatro cantos. O futuro é incerto, mas tamo junto na missão. Luga MC, DJ Logo, Massa e Mano Gão. Muito obrigado por deixar entrarmos na sua casa. Informação, diversão e cultura tocando nos seus caixas. Projetos foi adorados, concretizados, entre idas e vindas. Um sonho a ser realizado, mais uma meta atingida. Cada rima, cada batida, fazendo a poesia fluir no dia a dia. Tic-tac e o relógio não para. Muita ideia positiva, sem a pilha fica fraca. Vamos vivendo o presente sem esquecer o passado. A cada passo dado, mais um aprendizado. Os herdeiros da favela, aqui sonham pela paz. Esteja em paz, aqueles que não voltam mais. Pois o tempo não para, mal dá pra pensar. A tendência é piorar, poucos segundos pra respirar. Ninguém nos para, tamo firme e forte pra quem desacreditou e duvidou que meu rap não fosse por amor. Sigo de trabalho, mais uma nova missão. Fazer rap é mais fácil quando vem do coração. Tocar o lado bom, esse é meu compromisso. Meu rap não é gringo, meu rap não é de bandido. Mas serve pra pensar, serve pra dançar. Diferente das modas que não param de tocar. Não é alienação, não conscientização. Denunciando a hipocrisia da falsa abolição. Foi bom pra mim saber a história dos antepassados. Eu só depende de mim mudar esse quadro. E de repente a gente chega rompendo qualquer frequência. Não querer ser diferente e fazer a diferença. Na humildade damos nossa contribuição. Usamos e abusamos da liberdade de expressão. Esse conteúdo viaja no nosso mundo. É a pancada sonora, ninguém dorme no barulho. O tempo está acabando, é o